está pronto, tá? Caverna Campinas, 3 horas e 25, autonomia. Estamos com 159 agora. Agora concentro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2685, 9131. Mantém capitão no zero. Ali encontrei no 01, mesmo assim tá bom. Trip 5345, chama Centro Recife, frequência 1251, secundária 133, decimal 25. 251-3325, o 5345 com Recife, um bom trabalho. Boa. Voo no 072, desça para 2000 pés, o ajuste no 018, livre LS é bom estabilizado. Para 2000 com 1018, depois vai estabilizado, next way, no 072. Controle, 120, decima 8. 120, confirma, 208, azul 4299. Afirmo, 120, decima 8, azul 4299, bom voo. 208, obrigado. Contato radar, sobre o 360, seguindo o perfil da saída Block 1 no Alfa. Tentaremos a coordenação com o centro, a voa bridge. Inicialmente, Block 1 no Alfa. Inicialmente, Block 1 no Alfa, subindo para o 360, azul 4299. So, ground trip 5221 at apron 3. Zero, you are the number 3 for copy, stand by. Number 3 standing by. Alternando o cruzado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre. 118.95, ajuste 1018, tenha um bom voo, tá 3663. Gente, autorizado, seu ponto de espera via Índia, chama 18.95.3663, boa tarde. Gustavo, teria uma precisão pro 923? O 923 está livre, pushback, acionamento, chama táxi. Chama táxi, 923. Alfa Tango Tango livre acionar e chama pronto para o táxi. O Alfa Tango Tango na escuta? Ok, o avião Salvador está fora para manutenção. Após a decolagem, vai ter que iniciar a curva à direita e voar direto em Ilhéus. Confirmando, não voa a Rinago. Confere? Então, após a decolagem da 10, curva à direita, voa direto em Ilhéus, nível 080. Não, após a decolagem, curva à direita, acende até o 080 e voa direto em Ilhéus. O ajuste é 10018. 10018 está livre LF. Repórter estabilizado. Negativo, estamos para 21108 livre LF. O cenário 6319. Para manutenção, devido a isso, a coisa da colagem vai ter que realizar uma saída de RNAVE. Está pronto para cobre? Então mantenha a curva à direita após a decolagem da pista 10, cumprindo o perfil da subida Block 1 no Alfa. Correto, chama pronto para o táxi. Gente, o TAM 3304 é o número 1 no pacote, é só mais um minuto. O Oceané 6312 na escuta. Após a decolagem vai ter que cumprir um perfil de subida RNAV devido ao VOR Salvador estar fora para manutenção, tá pronto, cópia? Após a decolagem da pista 10, mantém a curva à esquerda, realiza o perfil da subida NICAR 1 no Alfa. O trem chama torre, na frequência 118 decimal 95. 1895 a torre, bom, 0,75. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 3663. Alfa Tango Tango, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, Índia. Ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste 10 no 8, tem um bom voo. Confirme só o POB? Gente, bom voo. E decolar, pistão na 0, vento variável com meia dúzia de nós. A minha e decola da 10, 3663. 2 Salvador, gol 1072, estabilizado em LS, baixa checada 10. Gol no 072, continua a aproximação, ajuste no 08, informa o tráfego no cabeceira no 0, olhando para a decolagem, feito? Aguarda a autorização, mantém o 072, por favor. Gol no 923, segue o Charlie 402, que vai passar à frente, prosseguindo para o ponto de espera, via Pátio Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, tem um bom voo. Pátio Índia, 295, seguindo o tráfego daqui à direita, o 923. O TAM 3304, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3304. Autorizado Petrolina, correção, autorizado Brasília, o nível é o 380, via Pesulo 17, apino após direto. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Elefa 1 no Alfa. O controle 1208 aciona 5151. Brasília 380, Pesulo 17, após apino. Decolando 10, curva direita na Elefa no Alfa, controle 1208, aciona 5151, da 3304. O cotejamento correto, confirmando, está pronto para o puxo? Afirmado. Tem uma aeronave que já está realizando o táxi, vai passar a retaguarda, só um minuto para o pushback. Aguarda. O Lima que nos rolou devido ao VOR Salvador estar fora para manutenção, vai ter que, após a decolagem da pista 1-0, manter a proa até 2.000 pés e após iniciar a curva à esquerda direto Petrolina. Copia? 3663, decolada zona 3, controle agora 120, décima 8. 308, 3663. Desce até o nível de voo 050, chegada é Mari. 050, Mari, 1888. O ajuste 1-0-8. Salvador, bom dia, 3663, decolou a bloque nova. Bom dia, TAM 3663, contato radar sobre nível 340, saída bloque no Alfa. 340, bloque nova, 3663. O Gol no 605, solicitação do Centro Recife, subir restrito ao nível de voo 340. 161. No transponder, o portão 10 chama pronto para o pushback funamento. A bordo, 3 horas de Natal. Confirme só o POB. 156, 156. Ok, o Xené 6312, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 108, bom voo. Ok, autorizado táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar 218, decimal 95, o Xené 6312, bom trabalho, até a volta. TAM 3304 na escuta? Coordena com a equipe de pátio após a passagem de um Airbus da Avianca, retaguarda que prossegue para o ponto de espera. Autorizado iniciando 04, chama táxi. Após o Airbus da Avianca. Após a Avianca, inicia o pushback, bota táxi, TAM 3304. Paulo Salvador, bom dia, comandante. Vento variável com medo de nós. Pouso no zero, cenário 63 do nome. Alfa, vai reportar para a ingressão Juliette, com 072. Azul 4299, agora chama o Centro Recife, frequência 1251. Secundária 13325. Autorizado, TAM 3259, chama TAM. Fala, por favor, confirma a frequência da torre pro gol 1023. 1895. Salvador ground. I had Salvador on 5221. Okay, sir. The VOR of Salvador is out of service, okay? After takeoff, you will need to proceed via Air Nave departure. Are you able? Yes, we are. Okay, 1 minute for copy. 385221. Stand by for copy. Obrigado, M3 no 1, no solo 17, direita, solo 1, 2, 1, 19. 2, 19, o Xanero 63, 19. Vai bater posição da Juliette, igual no 072. Salvador, Oceania 63 no 1. Oceania 63 no 1, bom dia. Táxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reportar para ingresso na Juliette, na 3 no 1. Ok, se tiver condições, poderia chegar um pouco mais à frente? Muito grato. Então 3304, a aeronave da Avianca está chegando um pouco mais à frente para possibilitar o pushback no 4. Grato, 3304. Trip 5221, red copy. Red copy, mais 221. Trip 5221, clear to Vitória da Conquista, flight level 200. Departure from runway 10, after departure turn right, the departure will be Elefa 1 Alpha. Salvador, departure frequency 120.8, and the squawk is 5164. Papapapa Alpha, Tango Tango, contato radar. Sobe ao nível de voo 080, mantendo a proa até 2.000 pés, após 2.000 pés, inicie curva direto coral. Positivo, mantém proa até 2.000, terceira milha, após direto coral, o Alfa Tango Tango. Readback is correct, come back ready for pushback and start apron 3. Wilco, repeat, 5221. Ainda? 923 ali, mantém a cabeceira no zero. 923 ali, mantém. Não, antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Mantendo, né? Solo TAC 3859, nós estamos com 159 a bordo, 4 e alternativa Campinas. Autorizado táxi inicialmente até através do portão 612. Inicialmente até através do portão 612, 3859. Secundário 3325. 251, 3325, tá 3663. Salvador, pode. 3, 1, 2, mantém a ponte espera número 2 para decolar aí. Afirma, o número 2 após o gol. Two, 2-1, go ahead. Please stand by and transponder, sir. Sorry about that. No meu pé, após eu sumir na Sierra Vito 002, entende? 8, desça para 2.000 pés, o ajuste 10118 está livre, o LS, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado, 10888. A 2.000 pés, ok? Para evitar um incidente, ok? Autorizado decolar de pistão no zero, vento variável com meia dúzia de nós. Tá ciente, eu não sei, obrigado. Tá. 3304, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste 10 no 8, direita Índia, 2895 no ponto de espera, o TAN 3304, bom voo. Direita Índia, 2895, 104. Alô, Salvador, bom dia. Web 7729-3604 Guarulhos, para 4. Web 6729, bom dia. Guarulhos 36 já aprovado. Número 1 para cópia, aguardando. Aguarda, número 1, da Eureta Delta 3. Negativo, a subida vai ser RNAVE, a Block 1 no Alfa devido ao VR Salvador está fora de serviço. O Gol no 072 ingressa Juliette até o portão 01. Juliette, portão 1, considera o 72. Oxané 63 no 1, Juliette, portão 03. No 03. Salve 23, DQ224, mantendo pro até 4 mil pés após mina CAV 002. Com controle, agora, 120, decimal 8. 608, boa. Controle, Gol 923. Gol 923, contato radar, sobre o nível de voo 360, seguindo o perfil da saída Block 1 no Alfa. 360, perfil da Block 19. Quer falar pra gente manter a proa até 4 mil pés? É, não precisa mais? O 923, vamos cruzar 3 mil, está autorizado a curva. 3 mil, autorizado a curva, 923. Corre 1018 no ajuste, tem um bom voo, tá 3859. Cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, o nível 360, via UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Block 1 no Alfa. O controle 1208, aciona 5177. Então, 2-3-6-0 Guarulhos, decolando a 10 primeira à direita, Block 1 Alfa, Upper Zulu 1-0, após Upper Zulu até Bridge, após Upper Zulu 1-6, até BHG. 1-2-0-8 no controle, 1-7-7-1-3, quando vai ser 6-7-2-9-8-2. Cotejamento correto, chama pronto, pushback finalmente, Web 6-7-2-9. Chama nessa pronta. Autorizado, 1-8-8-8. 71-8-8-8, completa final, checa o trem, torre, 1895. 1895-1888. Salvador, bom dia, eu queria ficar com a paciente da CIMA. Bom dia, 5-4-4, assina a identificação. Mantém o nível de voo no 3-0, está autorizada a proa de TAP para interceptar a chegada à Mari e reporta no ideal e descida. A proa de TAP reporta e descida no 3-4-4. Ajuste no 0-1-8, está autorizado para o uso pistão 1-0, vento variável com 7 nós. Eu pouso 1-8-8-8. O Lima que usa o Lula igual a 2-2-7, mantém a proa até 2 mil pés após a esquerda, direto, em coordenação com controle. O mesmo agora em 120, decimal 8, bom voo. 72.108, grato mesmo, bom dia. Salvador, muito bom dia. O Patango Lima, Kilo Zulu, mantendo a proa até 2000, após direto petróleo. Gente, Lima, Kilo Zulu, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 100. Ao cruzar 2000, está autorizada a proa de Petrolina e, quando possível, estimar de pouso. Gente, após 2000, proa de Petrolina, estima pouso aos 1400. Copiado, no 400, subindo ao nível de voo 100, Lima, Kilo Zulu. Zulu. E prosseguir em seguida em coordenação com o controle, ok? Sim, mas igual acompanha, tá bom? Aponta o outro. Vai se mantendo a pro até 4 do pé, coordenado com o controle. Secretário do comandante. Ok, a critério, grato por você participar. Bom dia, 982. Desça ao nível de voo 060, chegada Mare. 060, chegada Mare. Gol no 888, no solo, ó, 30, direita, solo 121, décima 9. Alô, gol no 888, lembrando a foto. 1-888, bom dia, Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reportarei para a Juliette, voo 923. Prossiga. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 25, 123, 25, é isso? 133, 133, decimal 25. 133, 25. 3859, mantém a ponte aberta. M3, 1, 2, decolar 2, 3, 1.